sinto por algo que vive aqui dentro. Que por mais que eu mostre, parece que só eu entendo. E por ele me rendo, é o que me faz ser. Encara a minha verdade, não só parecer. Que me faz voltar atrás, pensar mais. E por maior que seja a indecisão, o coração diz que vai conduzir e me mostrar como agir. É o que desejo pra viver, então foco pra conseguir. Se é fazer, me empenhar até se emocionar. De ver tudo que fez pronto, me força a continuar. É entender que o que vivi e decidi mudar. Não é deixar pra trás o que passei pra me formar. Em plena harmonia com a melodia, faço parte da poesia que compõe meu dia a dia. Não podia deixar passar sem citá-la. É o que me guia pra cada vez mais amá-la. Ame aquilo que faz e aquilo que tem. Queira sempre mais. Valorize o que conquistou e se fracassou. Levante a cabeça. Sentir saudade é triste, mas é necessário. O coração me leva até você, pós-trabalho. Não vou mandar recado, eu gosto de te olhar linda. O nascer, o sorriso, o andar, seja bem-vinda. Meu sentimento é como um trailer que não existe. O amor é você, filme que ninguém resiste. Não há quem evite ou existe em te ter. Só que fico enciumado quando não tô com você. Nada entendi antes, como todos falavam. Você enfeita minha vida, tipo sofá e almofada. A ideia cansou te procurar e parou. Chegou à conclusão que meu coração sempre te amou. Desde o seu primeiro dia, felicidade eterna. Compromisso sério, te dar o melhor nessa terra. Longe de você, a mão aperta o coração. Por ti, filha, derramo todo o suor nesse chão. Yow, yow. Ame aquilo que faz e aquilo que tem. Queira sempre mais. Valorize o que conquistou. Se fracassou, levante a cabeça. Já fracassei, mas cada vez que eu levantei, levantei mais forte. Isso não é sorte. Lutei, suei, perdi, ganhei. Minha felicidade eu não comprei. Eu conquistei e não conquistei sozinho. Cruzei com muita gente no caminho. Gente que me fez bem, gente que me fez mal. Gente que leva no peito até o final. Todo mundo que decide sonhar sozinho acaba desistindo no meio do caminho. É necessário ter alguém pra dividir, alguém pra te apontar um caminho pra seguir. Olhe sempre pra frente, nunca pra trás. Não se contente com pouco, queira sempre mais. Busque a sua verdade, busque a sua paz. Se você não fizer por você, ninguém faz. Ame aquilo que faz e aquilo que tem. Queira sempre mais. Valorize o que conquistou e se fracassou. Levante a cabeça.